Dando continuidade aos nossos estudos interpretativos e esotéricos da Bíblia, agora vamos falar sobre mais uma das ideias que nós vemos serem seminais no estudo simbólico da Bíblia, que é exatamente a ideia do construtor. Nós vemos que a Bíblia, ela tem, sendo a Bíblia uma coleção de livros, né, é uma grande incidência de histórias onde nós vemos construtores, né? Então isso é um grande símbolo que nós vamos ressaltar, principalmente falando um pouco daquilo que nós vemos no Velho Testamento, né, e com algumas passagens também do Novo Testamento, de que há um simbolismo circunscrito aí, que é exatamente aquele de que o espírito humano, ele precisa se manifestar na matéria, ele precisa erigir formas, né? Então, naturalmente, que o primeiro construtor que a Bíblia menciona é o próprio Deus, né? Que é o princípio onisciente, o princípio transcendente, o princípio imanente, que está fora do homem e que está dentro do homem. Ou seja, o Deus Criador se manifesta na natureza, mas se manifesta também no próprio ser humano. Porque, como a Bíblia menciona, o homem foi criado, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, nós vemos que já na primeira passagem, né, na verdade, na primeira frase, primeiro capítulo do Gênesis, primeiro versículo, nós já temos uma grande, inclusive uma grande controvérsia, né, quanto à própria tradução, porque o livro do Gênesis, ele pertence à tradição judaica, né, e sendo os primeiros cinco livros bíblicos, né, sagrados para o judaísmo e conhecidos como o Pentateuco, né, por serem exatamente penta, no sentido de que são cinco livros, né. Mas há grandes problemas na transcrição da língua hebraica para as línguas ocidentais, né, notadamente o grego, o próprio latim, quando nós lemos, né, no primeiro versículo do Gênesis, traduzido para as línguas modernas, que menciona o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Bom, aí nós temos realmente um grande problema, e que nós pretendemos abordar, com relação a esse princípio do construtor. Porque aí onde se fez a tradução do termo Deus, né, na verdade a frase começa com Elohim Bereshit, Elohim, que é o que está escrito no texto original do hebraico, na verdade é o plural da palavra Eloha. E sim, Eloha sim é que deveria ser traduzido por Deus. Então, na verdade, a tradução mais literal do Elohim Bereshit, né, ou seja, que Deus criou, como está na tradução moderna, na verdade seria que os deuses criaram os céus e a terra. Bom, isso faria uma grande diferença, porque nós retomaríamos toda uma visão esotérica com relação a esse assunto, no sentido de que se foram, na verdade, os deuses, né, na verdade nós estaríamos falando não exclusivamente de uma única entidade, né, que seria Deus, mas sim de uma coletividade, né, ou seja, daquilo que depois ficou consagrado como o próprio reino de Deus, Né? Obviamente que não estamos invalidando aqui a existência da grande consciência da divindade, mas sim de que, na verdade, Deus, a divindade, ela se vale de uma pléiade, de uma hierarquia de seres para levar a cabo a sua criação. Então, quando Deus, exercendo esse papel de construtor, de criador, né, ele com certeza ele emana as ideias seminais, e aí sim os deuses, né, as hostes arcangélicas e angélicas, né, e o próprio homem também deve participar desse reino de Deus, sendo integrante e sendo feito a imagem e semelhança de Deus, ele também tem a sua potência criativa, né? Então realmente fica muito difícil de interpretar isso sem uma chave, né? E a chave que nós utilizamos é exatamente a chave fisiológica, né? Então, do ponto de vista fisiológico, a criação ou o nascimento, né, que é a criação do ser humano, se dá exatamente, nós percebemos isso quando se dá o seu nascimento. Então, quando se menciona numa chave fisiológica, quando se menciona que Deus criou, na verdade é o Deus no ser humano, ele se manifesta na matéria. Mas quando nós vemos o texto bíblico mencionando a criação de Adão, né, e posteriormente de Eva, que nós já estudamos ser o símbolo da alma, né, por isso que Eva vem da costela de Adão, né, e se menciona que Deus colocou no centro do jardim do Éden, né, como nós lemos no Gênesis, no capítulo 2, né, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para comida. E a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal. Né? Então é daí que nós teríamos o fruto proibido, né? Onde o homem e a mulher não deveriam comer desse fruto, porque senão estariam, né, como diz o versículo 17 desse segundo capítulo do Gênesis, né, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Né? Então o que está sendo simbolizado aí? De que quando o ser humano toma consciência dos seus poderes criadores, né, na verdade ele sai da grande totalidade que é o mundo divino e vem para o mundo da manifestação. Então ele se torna um grande co-criador, né, e toda vez que nós vemos aqui mencionada essa palavra Deus, na verdade é uma má tradução do termo Elohim. Né? Então nós podemos ver que, observando obviamente as traduções latinas, né, das quais as versões em português também se valem, né? Então nós vemos uma coisa muito estranha, né, e parece que é até um erro de tradução intencional, né, quando nós vemos no capítulo 3 do Gênesis, né, quando nós... onde se menciona a queda, né, de Adão e Eva, né, do paraíso. Então, no versículo 22, nós lemos: então disse o Senhor Deus, eis que o homem, né, após ter comido do fruto proibido, né, da árvore da ciência do bem e do mal, né, então disse o Senhor, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Veja só que interessante, por que nessa tradução, nas traduções latinas, gregas, né, que eu estou afirmando aqui que é uma má tradução, né, por que se diz assim, eis que o homem é como um de nós? Veja bem, se é Se é o Senhor Deus que está dizendo, por que, que ele diz, porque esse plural é como um de nós? É porque há, né, evidentemente, aqui um conhecimento de causa, né, de que o termo correto aqui não seria Deus, mas sim deuses, né, Elohim, né, a grande hierarquia arcangélica. Né, porque o homem, a partir do momento que ele tomou consciência desse princípio criador, né, e do conhecimento do bem e do mal, ele passa também a ser um criador. Né. Então, toda aquela história do pecado original, né, e se nós insistirmos naquilo que nós já dissemos, que a palavra pecado não quer dizer um crime, não quer dizer uma transgressão, mas sim quer dizer que o homem se desvia, né? Na verdade, ele toma um outro caminho, né? Então, quando o pecado original seria exatamente o caminho, não o pecado original, mas o caminho original, né, na decisão que o homem toma, exatamente ao sair da grande totalidade da vida divina, do Jardim do Éden, e vir para a materialidade, né? Então, o texto judaico é muito extremo ao dizer que eles teriam que padecer o frio, né, as intempéries, e teriam que sobreviver com o suor dos seus rostos, e que a mulher pariria em dor, né? Então, isso sofreu uma interpretação teológica de que seria uma espécie de danação, né, inicial, um crime inicial ao qual a humanidade estaria condenada. Mas que, na verdade, significa que o ser humano, na verdade, ao comer, ao decidir comer aquele fruto, que significa conhecer exatamente a verdadeira dimensão da realidade, ele tomou uma decisão consciente. Então, ele se tornou não exatamente semelhante a Deus, mas semelhante aos deuses, ou seja, aqueles seres que fazem a criação divina, né? E prosseguindo dentro dessa temática do construtor, né, nós vemos, já em seguida no próprio Gênesis, o outro grande construtor da história bíblica, que é Noé, né, que construiu a arca, né, do dilúvio, né, para escapar do dilúvio sob a instrução divina, né? E essa história admite algumas interpretações, né? Principalmente os mitos próprios da antiguidade, né, idealizado por videntes, com uma proposta definida e que ocupava-se com as verdades universais e que podem ser lidos de acordo com várias chaves, baseados na história, na astrologia, na fisiologia, como nós já mencionamos, né? Na verdade, nós temos aí alguma coisa que historicamente pode ter uma certa base, mas que foi utilizada para transmitir um conhecimento, né? Então, na história do dilúvio, alguns elementos históricos foram indubitavelmente retidos, né? Pois tradições similares são encontradas em outros registros antigos. E é provável, como tem se afirmado, que uma ou todas referem-se ao cataclisma final, pelo qual as últimas porções remanescentes do antigo e desaparecido continente da Atlântida desapareceram, né? Uma memória, então, histórica que perdura e que, assim, foi preservada na história de Noé. Mas essa chave histórica ou tradicional, contudo, somente é usada, né, como meio de comunicar-se um conhecimento mais relevante, de acordo com as pesquisas que têm sido feitas a esse respeito. Pois, na verdade, o Noé ele descreve a preservação da vida durante um período de manifestação, né? O fruto ou resultado, né? É aquilo que é produzido pela inteligência do ser humano, né? Até a um novo ciclo de manifestação, ou seja, o que está indicado na história bíblica do dilúvio, Noé, é de que ele liga, né, um momento histórico antigo com um momento histórico mais moderno, né, onde houve um grande cataclisma, né, natural, que foi uma separação. Agora, o mais interessante é notarmos exatamente a interpretação simbólica que isso também conduz. Então, como nós estamos, na verdade, fazendo uma interpretação esotérica, né, e simbólica, principalmente da manifestação da alma, né, na matéria, né, então devemos ler esse mito, né, uma vez mais, em sua relação com o próprio homem. Então, Noé, podemos dizer, simboliza e está muito próximo, inclusive, filologicamente, do nous, né, grego, o mais alto princípio humano, a deidade, né, a divindade interna, o espírito, né. Com os seus três filhos, né, Noé representa a natureza quaternária do homem, enquanto o corpo, a mente, a alma e o espírito, né, são os quatro personagens principais, juntamente com as suas esposas, né, que são suas contrapartes femininas, pois cada modo de vida possui seus princípios ativo e passivo. O dilúvio é o mundo do desejo, né, a água sempre simboliza o mundo das emoções, né. Então, nesse mundo do desejo, simbolizado pelo dilúvio, pela chuva ininterrupta durante muitos dias, né? Então nós vemos que a arca, ela vai ter uma representação muito interessante, pois ela representaria o corpo espiritual, erguido sob a construção ou instrução divina, na qual todos os seus princípios são finalmente recolhidos. Nesse processo, todos os elementos inferiores, né, da sua natureza, né, representado pelos pares de animais do mundo todo que foram recolhidos, né, são, por assim dizer, transmutados, né, recolhidos dentro dessa arca, né, e levados até uma nova oportunidade de vida, né, um novo mundo que surge após o dilúvio. E o texto bíblico menciona que esta arca possui uma janela voltada para o alto, né? Ou seja, isso representaria a visão aberta, a consciência espiritual. Graças a esta faculdade, né, dessa abertura para o superior, a sua razão e a intuição, né, que podemos ver simbolizados pelo o corvo e a pomba, que são dois símbolos muito recorrentes da razão e da intuição, são empregados, né, para verificar se o dilúvio já havia terminado, né? E finalmente, quando a arca para sobre o Monte Ararat, né, isso significa o estado de vidência, né, porque o Monte Ararat seria uma grande montanha elevada, né? Indica a obtenção de uma compreensão mais profunda, superior. Então, também se menciona que quando solta-se a pomba, né, de que ela encontra, não volta, né, e encontra a terra firme, então surge também um arco-íris, né, que também pode simbolizar a aura multicolorida que acompanha o corpo de bem-aventurança. E após se retirarem da arca, né, Noé planta uma videira, e nesse símbolo do vinho nós temos uma alusão ao fermento espiritual, ou processo regenerativo que transforma o humano em divino, o natural em espiritual, assim como a água no suco de uva é vertida em vinho. Também isto pode nos fornecer uma indicação de que necessitamos interpretar uma história que surge subsequentemente na história de Noé, né, que é da sua embriaguez, né? Então, ela é uma alusão ao estado de êxtase espiritual, né? Isso também é interessante, né? Então, nesse mito, né, bastante profundo, né, tudo tem um significado, né? Então, a palavra nous, né, ou Noé, né, tem um significado profundo de repouso, de descanso, que simboliza a alma aperfeiçoada em um estado de equilíbrio, né? E a arca, né, que em hebraico tem a denominação de Tebá, né, não significa uma nave, né, um barco, mas sim um receptáculo precioso onde as coisas são guardadas, né, assim como os mandamentos divinos foram guardados na Arca da Aliança. E isso tudo, essa arca, a Arca de Noé, né, refere-se à existência de um corpo espiritual que o ser humano vai paulatinamente aperfeiçoando, que vai sendo o depósito de todo o tesouro do passado, que contém dentro de si a semente ou a potencialidade do futuro. E o próximo construtor que a gente pode ver mencionado na Bíblia, né, é Moisés, né, que é o tipo ou o símbolo da razão iluminada, né, porque se menciona que Moisés foi um iniciado, né, conhecia a sabedoria dos egípcios, né, então ele tinha uma consciência bastante trabalhada, né? E com ele esteve a incumbência de estabelecer a nação e a religião israelita, né, de acordo com os mandamentos divinos, conduzindo as pessoas desde a escravidão à liberdade, né, da miséria à abundância. Então isso simbolicamente representa a alma que, sobre o seu controle, liberta-se completamente dos seus impiedosos exploradores, né, os sentidos, e caminha em direção à liberdade, à felicidade e à abundância da vida, como experimentada em uma condição superior de espiritualidade. E tudo isso, né, esses princípios do construtor, se nós tomarmos do ponto de vista realmente fisiológico, representam a formação de um corpo espiritual, que é simbolizado de acordo com o modelo das coisas vistas na montanha, né? Ou seja, inspiradas pelas visões obtidas em estados exaltados de consciência. Então, o tabernáculo, né, das leis divinas, né, dos mandamentos divinos que Moisés recebeu, foi projetado para conter e venerar a Arca da Aliança, né, como a Arca de Noé, que preservou os elementos da vida futura, pois os mandamentos, né, os objetos sagrados ocultados dentro dela, né, dentro da Arca da Aliança, eram também emblemas da geração. E quanto a esse tabernáculo e a Arca da Aliança, também se mencionam que eles estariam envoltos em uma nuvem ígnea, né, ou a glória do Senhor, que circundava a arca, e, obviamente, que aludem, uma vez mais, à aura radiante do corpo de bem-aventurança. Mas esta construção, ela não está ainda completa. O tabernáculo ou tenda é uma estrutura móvel, né? E a glória é ainda intermitente. E a arca que conduz à vitória, enquanto o povo é obediente, em outras ocasiões, ela pode ser e é realmente capturada e espoliada. É uma indicação de que a vida espiritual ainda não havia ainda sido estabelecida firmemente, né? Ela oscila, flutua, experimenta alternadamente triunfos e aflições. Com Davi e Salomão, né? Nomes que querem dizer, né? Davi, amor, e Salomão, paz, né? A alma atinge, então, uma certa maestria sobre seus próprios reinos. Então, o tabernáculo é trocado pelo templo, né? E aí surge justamente o templo do rei Salomão, que representa a vida espiritual que torna-se estável e a consciência superior atingindo o estado de permanência. Finalmente, quando esse grande trabalho é finalizado, há um completo e perfeito assentamento, né? Não mais existe o templo, pois a cidade sagrada em si é erguida de acordo com a medida do homem e possuindo a glória de Deus. E tal é o trabalho do construtor espiritual, e esta é a casa que se ergue por ela mesma, né? Eterna nos céus e não erigida pelas mãos, né? E aquele ser que realmente demonstrou isso foi o Mestre Jesus, quando, através da sua vida, ele mencionou, quando ele veio a conhecer o templo, né, judaico, né, que era cultuado na cidade de Jerusalém, a cidade sagrada, e ele viu que aquele templo estava conspurcado por vendilhões, né? Ele realmente ficou alterado, né? Derrubando aquelas mesas que serviam apenas para fazer comércio. E as pessoas realmente falavam com ele que ele não deveria fazer aquilo, porque ele poderia vir a ser morto, né? E ele menciona de que se o seu templo, né, fosse destruído, ele o reconstruiria em 3 dias. Porque ele não estava falando, obviamente, do templo material, mas sim estava falando do templo espiritual, a qual realmente ele manifestou isso ao ressurgir da morte, né, no terceiro dia, né, após a sua morte material, né? Então, esse princípio do construtor, ele é muito importante por isso, pois ele nos mostra exatamente que a nossa consciência exterior, ela precisa se manifestar na matéria. Então, cada um de nós se torna um artífice, se torna um pedreiro de uma manifestação cujo grande templo é o nosso corpo, né? Como bem diz a Bíblia, o corpo, né, o homem, né, o ser humano, é o templo do Espírito Santo. Então nós não devemos procurar a Deus, né, inicialmente, nenhum outro local fora de nós mesmos, mas sim dentro de nós mesmos, e obedecendo ao mandamento de Jesus quando ensinou a sua prece sagrada do Pai Nosso, cada um de nós tem que se recolher aos seus aposentos, né, e rezar para o Pai que está em oculto. Então, obviamente que o ser humano, através dos tempos, ele vai se aperfeiçoando e vai ganhando essa divindade através da construção de si mesmo, através dos elementos da sua própria vida. Então aqui nós terminamos nossos comentários sobre esse princípio do construtor.